com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você curte, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartaz este que está no ar em seu 13º ano consecutivos, levando a verdadeira música que o rádio tocava. Mas vamos nós com música? Ele reside em Araraquara, é o nosso gentil ouvinte que nos manda, aliás, este simpático e-mail dizendo que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o senhor Osmar Batista, que está conosco nesta manhã e gostaria de ouvir do Luiz Mergulhão, com o saudoso intérprete Agostinho dos Santos, em arranjo Enrico Simonetti, a composição Ninguém é de Ninguém. Para ele, o senhor Osmar Batista, que reside na acolhedora Araraquara, a nossa morada do sol, nós temos esta gravação antológica feita ao vivo do Oscar Castro Neves, Alaide Costa, com o conjunto Titulares do Ritmo, em Onde Anda Você? Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim. Já tive a sensação que amava com fervor. Já tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Já tive a sensação que amava com fervor. Tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Encontrar pra dizer como eu Nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nossa passarela sonora, vão desfilar o Triractan, Hebe Camargo e Tobias da Vai Vai.